Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Vamos lá então, genealogia atribuída a Jesus. Depois nós vamos ver por que atribuída a Jesus. Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, e segundo Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 38. As genealogias humanas de Jesus, segundo Mateus e Lucas, ambas com a finalidade de apresentá-lo como descendente de Davi, não estão concordes. De confundirem filhos de dois irmãos, nasceu a confusão dos nomes que algumas vezes pertenceram aos mesmos indivíduos. Lembrando-nos, porém, das próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 41 a 45, Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37, e Lucas, capítulo 20, versículos de 41 a 44, concluímos que ele não se preocupava com a sua genealogia humana. E dessa forma somos de parecer que a sua verdadeira genealogia, a espiritual, é aquela que foi registrada por João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, em que pese a nossa inferioridade intelectual, aceitamos com João, o médium de Pátimos, que Jesus presidiu a formação da terra. Bom, eu não estou lendo o texto da genealogia, porque senão vai ficar repetindo. Filho de não sei o quem, que era filho de não sei o quem, que era filho de não sei o quem, que era filho de não sei o quem. Isso é problema de família, não vamos nos meter aqui. Estou lendo o raciocínio nesse trabalho de unificação do Evangelho de Jesus. E depois nós vamos pensar a respeito disso aqui. Em que pese a nossa inferioridade intelectual, aceitamos com João, o médium de Pátimos, que Jesus presidiu a formação da terra. Versículos 3 e 10. Eu peço a Cristina aí que pegue o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. Vou abrir aqui também na Bíblia. Vocês todos, por favor. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. É uma beleza esse capítulo 1. Mas todo o Evangelho de Jesus, segundo João, é um conforto às nossas almas atribuladas. Depois nós vamos dar uma leitura nisso aqui. 3 e 10. Marque aí do lado os versículos 3 e o versículo 10. Fica claro que foi Jesus quem construiu o planeta Terra. Por isso esse evangelho é conhecido como da iniciação espiritual. Aqui surgiu para iluminar-nos, versículo 9. Aliás, vamos citar o evangelho e a Cristina vai lendo. Quem está em casa às vezes não tem a Bíblia Sagrada. A turma estava acostumada a uma porção de coisas, menos a Bíblia, não é? Vamos voltar ao texto aqui. Em que pese a nossa inferioridade intelectual, aceitamos com João, o médium de Pátimos, que Jesus presidiu a formação da terra. Capítulo 1, versículo 3. Leia aí, por favor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. aqui surgiu para iluminar-nos, versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Bem como ele próprio se fez carne, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vou dizer umas palavrinhas aqui meio difíceis. Carne formizou-se, creoidizou-se, sarcoidizou-se. Isso aí, só pegando dicionário. E eu estou pregando para gente simples, né? Mas vocês veem que mesmo as mentes mais aclaradas, como a de mínimos, às vezes se sentia na obrigação de citar palavras assim. Tal qual o anjo Rafael, segundo a narrativa do livro de Tobias, do Antigo Testamento. Vê de Isaías, capítulo 53, versículo 8, e Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, e Timóteo, primeira epístola, capítulo 1, versículo 4. Então, eu vou chamar aqui. Quem tem a Bíblia Sagrada aí na mão? Ah, Lair tem. Por favor, Cristina, você está com a Bíblia aí? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8. Alair Rangel Pereira, pega aí, por favor. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. E a Leila, ó, pega aí a primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Aí todo mundo vai ler e vocês vão ficar ótimo na leitura do Evangelho. Não se pode ler um texto tão bonito como se fôssemos de pedra. Bom? Vejam o que diz o profeta Isaías aí, Cristina. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Da sua genealogia, quem cogitou? Isso mesmo, a explicação do corpo fluídico de Jesus dá uma discussão que não tem tamanho. É bom sempre polemizar em torno do nome de Jesus, porque aí ele é lembrado. E há um perigo nisso tudo, é verdade. Enquanto ficam discutindo essas coisas, o texto do Evangelho, que é a sua mensagem moral, é esquecido. É bom se agita o nome de Jesus, é uma coisa tão importante, desde que essa agitação convoque a atenção dos homens, dos seres humanos, para o texto do Evangelho. Paulo aos Romanos, quem é que vai ler aí? É, vamos lá, Laíra, vai lá no microfone. Laíra é mãe de família, já é avó. É, de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que for impossível, a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Veja, em semelhança de carne. Que coisa curiosa, não é? Quem acha que Jesus merecia ter um corpo fluídico, por respeito ao mestre, segue a ideia do corpo fluídico. Mas ele diz assim, não, mas então aquilo foi uma farsa. Jesus não sentiu dor nenhuma aqui. Gente bondosa de coração, hein? Se eu vejo o meu filhinho doente, meu netinho, minha netinha, etc., eu não quero que eles sintam dor. Corro à procura do médico. Vocês estão com um problema psíquico? Eu corro atrás de quem possa tratar do seu problema psíquico. Um psiquiatra, mas desde que conheça a vida espiritual também. Ou que tenha um coração muito grande. Que às vezes você não acredita na vida espiritual por formação de intelecto, mas seu coração é tão grande que você entra em sintonia com os poderes invisíveis e eles lhe inspiram coisas extraordinárias. Se eu tenho um amigo que nós respeitamos, como é que eu vou querer vê-lo sofrendo? Eu não quero ver o Tássio sofrendo, nem o Barreto, nem ninguém. Como é que esse pessoal é bonzinho? E a dor espiritual que o irmão Zaru falava tanto, e Emmanuel também? que é maior que todas as dores. A turma fica danada comigo porque eu falo assim. Mas eu obrigo o pessoal a pensar. Eu obrigo a turma a pensar. Esse pai, ele é um vinagre. Fala, não, mas acontece que você vai pensar. Mas aí eu digo a você, conceda-se o benefício da dúvida. Você não é dono da verdade, eu também não sou. Eu ponho aqui os assuntos à mesa da discussão. Agora, quem que ficou com a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4? Vamos lá ler. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se fundam na fé. Quer dizer, aquilo que nós falamos, a turma começa a discutir. Será que Jesus era louro? Será que ele tinha o cabelo encarapinhado? Será que Jesus andava de bicicleta, ou de velocípede, ou de patinete? Daqui a pouco está nisso. Aí ninguém discute mais o fundamento moral da palavra do Cristo. As consequências políticas desse fundamento moral. As consequências filosóficas, antes de tudo, né? Religiosas, é evidente. Econômicas. Quanto é que eu tenho ainda aí? Um minuto. Não é melhor falar assim, porque a turma entende? Quem prega o evangelho dessa maneira, como quem está conversando em casa. Bom, Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. Sentimos o seu amor e brilhe sobre nós. Criador, engrandeça minha alma para te louvar, Jesus, que brilhe sobre nós a tua luz.